Não, tente me pôr em uma caixa, não me cabe em rótulo. Se pau nem precisava ter nome. Ó, corpo humano, mente de máquina, igual Terminator. E nem com hiato faria meu clone. Ó, não tem cavalo que eu não dome, império que eu não tome, ou mulher que nós não come. E tive que ter mais garra que Wolverine. Eu cresci vidrado em vitrine, com as mais gatas eu vivia na friendzone. Assistindo Better Calçal, ela com a mão no calção. Tô sentindo cheiro de golpe, mas sou esquiva falcão. Filho de algum general, guerra é minha predileção. Já lutei por necessidade, hoje é só por diversão. Eu penso em Deus quando vejo o mano da cor formado. Eu penso em Deus quando vejo o mano da cor roubando. Eu vejo Deus até naquele que tá conformado. Não penso em Deus quando vejo o dedo branco apontando. Sou filho de quem joga nas 11, acorda às 7. Não perde rango no rap, nem sabe o que é rap. Eu disse pai, vou à luta e não é uma partida de vôlei, mas no mínimo essa jogada da manchete. Respeitado na pista e amado no morro. Homem pede bênção, vai pedir socorro. Papo reto sem marolar, só visão, só visão, só visão. Respeitado na pista e amado no morro. Homem pede bênção, vai pedir socorro. Papo reto sem marolar, só visão, só visão, só visão. Disseram ódio no sapato, fui lá e comprei um que vale o preço de uma moto. Talvez eu tenha interpretado errado, mas até os boy que me tirava hoje não come o que eu arroto. Se só ouvissem minha voz no rádio não mudava nada. Se eles não tivessem Instagram eles não seriam nada. O amigo me disse você só é novidade uma vez, mas pelo jeito mano a eternidade é o que me aguarda. Eu levanto a guarda, deixo essas mina guarda, com a postura de Gog e a fama de Lady Gaga. Meu mano você me deve só pagar e nem é gogol, só guardo dinheiro, eu não guardo mágoa. Eu canetei olho de tigre, também lucrei com tigre, mas sem enganar os pretos. Pensando bem, também era um jogo de aposta e a odd tava tipo 13 que nós saía do aperto. A fome ainda é o melhor tempero do mundo. Eu sei que era sardinha, mas parecia salmão. Cê fecha os olhos, pensa no futuro lindo, no choro dos inimigos. Eu juro que funciona, irmão. Não uso ex, é que eu conheço as ruas. Nem vem falar sobre intenção, mano, eu conheço as suas. Se assunto é malandragem, eu só peço a Deus um pouco. Garotas, por favor, não briguem, juro, eu amo as duas. Respeitado na pista e amado no morro. Homem pede bênção, vai pedir socorro. Papo reto sem marolar, só visão, só visão, só visão. Respeitado na pista e amado no morro. Homem pede bênção, vai pedir socorro. Papo reto sem marolar, só visão, só visão, só visão.